Datamos PEC, após Índia na espera, torre 118-95, TV 5447. Aguarde, Quebec. 4-2, Maceió. 4-2, Maceió, nível 350, decola, pista 1-0, curva esquerda, seta Fuca. Transição Caju, prossegue pelo 58, controle 120 décima 8, aciona 55 no 1. Corrigindo, mantenha alinhado. Cometa 67. Ali mantém cabeceira a partir do hotel. 67, alinha e mantém cabeceira a partir do hotel. O Chanel 6320, solo aos 34, libera a direita, chame solo em 1, 2, 1, decimal 9. Manutenção informou que na posição que está não tem condições de continuar o push e o 3193. Ok, se a gente mantém na posição 5443, tem 5447 condições de taxiar com segurança, ponte espera. Afirmativo, tá prosseguindo então. Obrigado, Elton. Alô, TAM 3805 com a CPEC, autorização 320 São Paulo, Guarulhos. 3805 Arulho, 320, VP Zulu no meio, decola a pista 10 com a direita, saída da El Leda Bridge, controle 120 décima 8, aciona 5507. Autorizado 320 para Guarulhos, VP Zulu no meio, decola da 10 da El Leda Bridge, controle 1208, transponder 5507, TAM 3805. Correto, reporta push 3805. Para o push 3805. Salvador, 1600 para Natal. Autorização de trânsito. 1600 Natal, 370 VP Zulu 10. Autorizado, decola, pista 10, curva esquerda, sai da PUC, transição Zipá. Controle 120 décima 8, cena 5506. Responde 5506, Monomia 00 da Gol, Alter Zulu 10 da Gol. Afirma, é porta push com o número 00. Boa será. Na sua escuta. Salvador, Oceaner 6320. 320, táxi Alfa, reporta de Tachilés. Tá fazendo táxi pela Alfa, vai informar antes da Juliette, o Chanel 6320. Paulo Salvador, gol, quando 806, para o que 06, para a puxa, finalmente. 206, autorizado, puxa, por táxi. Meia sério, contato radar na decolagem, suba para o nível 130 na saída Cone. Nível 130, saída Conde, Cometa 67. Assim que a companhia iniciar o táxi da Conde. Vitor Índia Serra, Controle Salvador, acena identificação. Desça para o nível 060 na chegada a mano. Ajuste o altímetro no 09. Xanaima 141 no controle Salvador, acena identificação. Desça para o nível 070 na chegada bom. Ajuste de altímetro no 09. 070, 1019, 6141. Oi, tem uma chamada da linha de espera do 5447. 5447 é o número 2 para decolagem nesse momento em Salvador. Aguarde mais 3 minutos para decolagem. Índia Mike Alpha, autorizada a decolagem, cabeceira 17, vento 190 graus, 189. Não foi copiado, filho. É o 3193 para o táxi, com 3 horas e 30, 149 a bordo, e alterna Guarulhos. Autorizado táxi é Índia, ponto de espera do 02-295, negão no 09, tá 3193. Autorizado táxi, ponto de espera 2895, bom, 1099, 3193. Índia entendido que após o início do táxi, cidadão, pode prosseguir via Juliette, pátio pro 01. Afirme, é 320 do Oxanado. Índia Mike Alpha, decolado 240, chame agora o controle no 20, decimal 8. Fono 208, controle, grato, bom dia. 35447, ali mantém. 9, reporte estabilizado. Ok, para 2109, reporte estabilizado, obrigado, 6317. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Tango, Índia Mike Alpha. Índia Mike Alpha, ainda na frequência da torre, chame agora o controle no 20.8. Colagem, sul para o nível 100 na saída Momo. 100 na Momo, Índia Mike Alpha. O Gol 806 autorizado o táxi e a Índia pode esperar no 02-895, né? No 09. Então, 32 no meio, acordando que solo a guarda põe na Gol Central Pato via Índia após iniciar o puxa por táxi. Após a aeronave da Gol, diretamente, atualizado o pushback em funcionamento da 3219. Trolota 3205, posição 11, para o pushback atualmente. 3230, autorizado o pushback, acionar a porta. É, portado, 2230. Confirma a aeronave que mudou, solta. 3205, para o pushback atualmente, posição 11. Então, 3205, autorizado, puxa a porta. Portaram o táxi, 3205. No 394.4. Pronto. 360 Galeão, autorizado, vem peso Luno 0, daquela pista no 0, curva direita, saída da Eule da Pri, controle 120.8, acena 55 no 0. Autorizado 360 para o Galeão, via a Perzulo 10, decolando da pista 10 com curva pela direita, na saída da Euleda, a Pazleda voa direto para a Bride. E aciona o código 5510, controle 128, decimal 9. Correto, faça puxa. Faça puxa, obrigado. Informe que após a decolagem deverá manter pro até 3 mil pés. Gente, vai manter pro até 3 mil pés, 35447. 35447, livre decolagem, cabeceira 10, vento 190 graus, 149. Nível decolagem 254 na frente. Mantenha condições visuais 1 no meu pé, reporte fora da barra. Reporte fora da barra, vista mais aqui. Controle Salvador, Condor 23. Condor 23, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 080 na chegada, bom. Ajuste o altímetro no 019. 080 na morte, identificou. Condor 019, ajuste Condor 23. Gol no 80 metros, condições de prosseguir um pouco mais à frente. No 93 ali, mantém cabeceiro no 0. Mantém, 3193, cabeceiro no 0. Metrô no 0 no 9. 4619, 6141. Momento 67, o controle Aracaju. Ratifica para manter o nível 130 no eixo da aerovia. Cometa 67, manterá o nível 130 no eixo da aerovia. É. Ju, controle 120.8, acena 55 no 7. 190 autorizado, cola da 10, curva esquerda, curva Caju, 208, 55 no 7, na 3, 2 e 3. Volta pro outro puxo. Confia? Volta pro outro puxo, 3, 2 e 3. Volta lá. Não é confirmando, tá livre, puxa a porta. Autorizado, chama a taxa, 3, 2 e 3. Salvador, para o táxi, Cantareira 2230, 66, a bordo, 4 horas e 20, Salvador. Compra o perfil da saída Momo, o trip 5447. 47. 06, aeronave puxa. Através do ponto 04, pode próximo segue sim na mesma linha, pode esperar dar no 02, 895, que legal no 09. Desculpa, comandante, o passarelo não conseguiu copiar nada, chegou 323, introduziu. O passarelo 2230 da CIA bateu, mantém posição no, através de meia dúzia e segue Airbus da TAM, que está puxando até o, através do 4. Via Índia, ponto de espera da 10 torre, 18 meia dúzia, foi 1895, e negão 0 no 9. Vai iniciar através do 06, tá com o Airbus da TAM no gate 4, até a Índia no 0 lá, 1895, 2230, passarelo. Altena 3805 para o táxi, 157 a bordo, 3h40, Altena Galeão. 039, tem condições de ir no através do Vera Cruz, descer para 500 pés e prosseguir na foto para da barra Via Litoral? Sim, então no através do Vera Cruz, desce para 500 pés e prossegue Via Litoral, o Marinha 5039. Eu não vou te esperar. Estou acionando identificação. Desça para o nível 060 na chegada Mari. Ajuste o altímetro no 099. 060 na Mari, 5240. Boa tarde. Autorizado a repassar por trás, 600. Sala 3193, decolado 247, chama o controle na frequência 120.8. 120.8, boa tarde. Né, 6315, tem livre pouso, pistão na 0, vento 190 graus, 160 nós. Ok, tem livre pouso na 0, 6315. 70 na chegada Mari, altímetro 109. Azul 41 no meio, descendo para nível 0, precisando na chegada na área, altímetro 10, 19. Azul 41 no meio. Trip 5447, vetoração para evitar tráfegos na chegada Bonfim. Curva direita, proa 360. Limite será passar o nível 110. Após o nível 110, voa direto barreira. Direita 360, limite ao nível 110. Após 110, voa direto barreiras, o 5447. Correto. Marinha 5050, controle Salvador. Mantenha condições vazias, corredor caixa prego, altímetro no 019. Ao ingressar no corredor Vera Cruz, desça para o 1500 pés. Vitor Mike Quebec, mantém ainda a escuta do controle Salvador, vai tentar para tráfego do helicóptero Bravo Hotel 06, que no través de Vera Cruz vai voar na proa do farol da barra a 500 pés. Quebec. Controle 73, zona 93, decolou, vai ao Leda. Azul 4116, chama agora o controle Salvador 119 decimal 35. 119-35, controle Salvador, azul 4116. Marinha 5050, chama agora o controle Salvador, 119-35. Oceano M1-41, após pelo desça para 2000 pés, está autorizado a final do procedimento LSXY0, reporte estabilizado. Cielo 2000, chamada estabilizado, 6141. Papá Romeu Vitor, Índia Serra, reautorizado descida para 4000 pés. Altímetro no 019. Controle, 3193, decolou, da Euleda, cruzar 6000. 3193, contato radar, 6200 milhas. Sub Salvador, sub para o nível 340 na saída da El, após Leda direto grid. 340 após Leda direto grid, entendido que está livre das restrições, 3193. Trip 5240, chama agora controle Salvador, 119-35. 119-35, Trip 5240. O Condor 23 atinge e mantém 8000. Condor 23, desça para 3000 pés, altímetro no 019. 3.019 com 4.2.3. Salvador, approach control, Godafé, não 3.566. Salvador, approach control, Godafé, não 3.566. Stand by one. Trip 5447, autorizado direto barreira. Direto barreira, 5447. 0209. Romeu Charlie X-Way, reposta para táxi, QNH 109. Padre se encontra. E aí, pessoal, bom? Para sequenciamento, curva esquerda, proa 055, limite lá nessa proa por 7 milhas. Controle Salvador, gol 1806. Gol no 806, contato radar na decolagem, suba para o nível 230 na saída Puca. 230 Puca, gol no 806. Olha, com certeza, sei lá, outro que eles possuem, fica para o papo. Meu Vitor Índia Serra, desça para 3 no pé, para o localizador, direita proa 130, repórter estabilizado. Controle Salvador, Papa Tango, Oscar Hotel Kilo, missão aeromédica, ciente da informação Quebec. Papa Tango, Oscar Hotel Kilo, chama o controle Salvador, 119-35. 119-35, Oscar Hotel Kilo. Saída Puca, transição Caju, controle 120.8, acena 5466. Control 050. 050. Nada aí. Fono 333. Correto. Papá, o meu Vitor Índia Serra está autorizado a final do procedimento ILSXY 0, desça para 2 no pé, reporte estabilizado. Segue trato na aproximação, meia dúzia de milhas, Embraer 145. Controle Salvador, azul 4116. Procure via direita na proa 070. Autorizado ILS, chame o controle Salvador, frequência 1208. Chama 208, direita 070, 35240. Altímetro 10, no meia, azul 4116. Já correto, retorno de velocidade 1809, azul 4116. Reduzindo para 1809, azul 4116. Agora 35240. Comentário Alex Way, ali mantém repasse pronto. São fora 179. Confirmando a rota, vitória da conquista após direto Puxa, após cancela. Confirma, copiou a autorização anterior ou pacote novamente? Está autorizado, Serra Novembro, Fox Trot Eco, nível 280, decola da 17, Cuba. Controle 5521, responde ao. Cotejamento correto, confirmando a autonomia. Taco 4 horas, funcionamento táxi 2895 e 1 Limite a 300, 35240. Papá, o meu Vitor ainda serra, direita proa 160. A proa instruída foi a proa 130, está recebendo proa 110. Tenente Marinho 5039, reporta através de Pituaçu. Repita. Pituaçu. Hotel Kilo, reduza para 190 nós, Hotel Kilo. 1-9-0 nós, Oscar Hotel Kilo. Afirmativo. Mal, 3-5. Funcionei a 1-4-1, solo 5-7, livre direito, transmissão na frequência 1-2-1-9. 1-9-1-41. Decola pista no zero, curva direita, saída da Real da Bridge, controle 120.8, aciona 5531. Vai, descendo para 2 mil pés, Para aguardando, mantendo a proa, corrija para o 4196. Afirma, aguarda o vetor final. Vai seguir tráfego na aproximação, Alfa Charlie 90, que está agora passando a posição Duna, já reduzido para a aproximação. Reduzindo para 170, nós mantendo a proa, para, aguardando autorização para interceptar localizador azul 4116. Condor 23, torre 118, decimal 95. 28, meio ponto. Condor 23, copia o controle. Condor 23, torre 118, decimal 95. 5051, informação passando através de Veracruz a 1.500 pés. A Suda agora se após a aeronave que solicitou push está no portão 3, impossibilitado o push devido à aeronave no, ainda esperando para a decolagem. Torre 118, décimo 95. Controle, 5-3 da Serra, Índia Serra, torre 118, décimo 95. 18, obrigado. 35240 para o localizador, direita pro 130, desça para 2.000 pés. Altímetro no 019. Direita 130, descer para 2.000, 35240. Rapaz, meu Vitor, Índia Serra, continua a aproximação, aguardando pista livre, que é negado no 019. Ok, a intenção é prosseguir para 17, pode ser? Rapaz, meu Vitor, Índia Serra, positivo. Reporte na final da 17, vento 180 graus, no 59. Pode fazer base pela direita? Base pela direita, por Papa Romeu, Vitor de Serra. Trabalhei na final, Vitor de Serra. Acho que até o quilo, chame o controle de Salvador, 120, décima 8. 208, altera até o quilo. Décima 8, alterna 126, décima 0. Recife em 288, alterna 260, obrigado, tenha uma boa tarde. Zero passareta. Condor 23 no solo aos 1700, livre direito, chame o solo na frequência 121, décimo 9. Livrou de comando solo, 219, direto. Aprovar o farol da barra e pegar ré aqui em direção ao aeródromo de Salvador. Mantendo 500 pés. Desça para, no, desça para 500 pés informe atingido. Mantendo um no meu pé rumo oposto, Papatango Romeu Charlie X-Ray. Chama agora a torre 118, decimal 9. Tá, pessoal, vai chamar a torre 118, decimal 9. Paulo Salvador, gol no 394 para puxar o estacionamento no 25. 394, aguarda puxa. Vai dar. Condor 23, táxi a Delta, reporta o ponto de espera da Delta, confirma, prossegue 42 ou 462. O Papatango Índia, Mike Alfa. Ah, autorizado o pouso, cabeceira 7, vento 180 graus, 219. Controle. Até o número 10, corredor Axé, reporte Farol da Barra. Reportar a Farol da Barra, Romeu Charlie. Está estabilizado no localizador azul 4116. Azul 4116, almilha para o marcador externo, completa final, torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, azul 4116. 18, decimal 95. Na Delta, chama a torre 2, quase 95. O Cometa 38, mantém a posição aguardando para o táxi. E chama a torre 18, decimal 95. Para o táxi, chama a torre 1895, ponto 38. Imediato, torre 32. Autorizado de imediato. Cruzamento da 1-0. Rapa Romeu, Vídeo da Serra, no solo 02, confirme, passe 5. Lima, Vitor da Serra, Vector Echo, reporte vista livre. 0, reportará visual, 5, 10, 40.